3294, autorizado, portão 05. Autorizado, até o 05, tá? 3294. Tango livre decolagem, pistão no 7, o vento 120 graus com 09 nós. Gol 95, estamos com 63 a bordo, 3 horas e 25, alternando Campinas. Já decolou 58, controle 19-35, bom voo e boa noite. 19-35, obrigado, bom trabalho. Bom, mexe. 63 a bordo, 3 horas e 25, alternando Campinas. 6, contato radar, para 390, saída PUCA. 390 na PUCA, 156. Para 4. Confirme? Então 3897 para a cópia, informação Victor. Então 3897, aguarde para a cópia. Aguardando. Saudou, boa noite, papatão, como é que tá? Prossiga para o controle. É, como é que sempre decolou da 97 para procedimentos, treinamentos aqui na terminal de Salvador. Controle não conseguiu copiar, confirme a aeronave que chamou o controle. Papa Tango, Eco Mike Tango. Gente, Eco Mike Tango, prossiga agora com a solicitação. É, o Eco Mike Tango solicita treinamento, solicita o ILS da XV da 1-0. O senhor estacionado código posição normal? Agora acionado. Gente, ainda sem contato radar com sua aeronave. O 9030, autorizado o táxi até outra vez, portão 05. Tango. Já está acionado, o Maluchalho, o Mike Tango. Gente, vai com o Mike Tango agora em contato radar, sua para o 050, saída PUCA. Para o 050, saída PUCA. A senhora já não autoriza uma aproximação ILS? Gente, o senhor agora vai prosseguir para o ILS excluído da pistão 0? Afirmativo. Gente, então suba para 2 mil pés, ainda mantendo essa proa, aguardando vetorações. Mantendo a proa para 2 mil pés, vai como é que tango. Solicitaria tocar e arremeter, ok? Gente, aí é com a torre. Afirmativo. Salvador, Papa Romeu do Tango Eco. Índia Tango Eco, controle prossiga. Passou fundo, está mantendo 060. Gente, a gente está em contato radar 75 milhas nordeste de Salvador. O senhor solicita pouso na 10 ou na 17? Ok, na 10, só que arremete. Gente, o senhor vai voar na proa de bombe, sem interceptar a chegada, reporte no ideal de descida, o Índia Tango Eco. Ok, qualquer proa? O 9030, autorizado táxi. Via Flight 1 no Taxi India, pode esperar da 10, QNH 10 no 3, torre 1 no noite desse momento. Sente, pode esperar chamar a torre, 6193. De 2 mil pés, curva esquerda na proa 330 inicialmente. Mais 2 mil pés, 330 esquerda, como é que tá? Salvador, boa noite. Gol 9030, pode esperar pronto. 897, posição 62, é puxa, acionar. Então, 3897, autorizado puxa, pode pronto, saco. Autorizado, então, puxa, é acionamento. Então, 3897. Aeroporto Salvador. Boa tarde, Gol no 567, autorização de tráfego Brasília, sente da Vitor. Gol no 567, pronto para a cópia? Prossiga. Gol no 567 para Brasília, nível de voo 360, via UP Zulu 17, decolada 10, após curva direita, saída arbor, após elefa, após voo ofito. Controle 19.35, torre 19.6, transponder 5163. Autorizado nível 360, decolada 10 com curva à direita, saída ABOC, Alefa, Ofito, Upper Zulu 17. Controle 11935, transponder 5163, a torre 1086. Plano 567, saída Arbor, Alefa, Ofito, Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Arbor, ciente, plano 567. Plano 567, após pronto para o push. Reportará. Alô, Fernando 28, decimal 8, azul 4206. Azul 4, Gol 1856, suba restrita ao 330. 330, 856 da Gol. Salvador, Gol 9030. Salvador, Gol 9030. 360 após 2000, autorizado Leda. 360 após 2000, Leda, 19030. Recomex Tango, qual que é a altitude? 2 no México. Informa que o radar aparece 1700, no ajuste 1013. Mais tá. Gol 1856, mantendo a restrição do 330, Xtreme Recife 2085, alternativa 1-3-3-6-5, bom voo. 2-6-8-5-3-3-6-5, obrigado. O 3-8-9-7, confirme se iniciou o push. É, como é que tango, esquerda pro A-2-8-0. 2-8-0, como é que tango? P5415. Na escuta. Está agora 57 milhas de Salvador. Serviço radar terminado. Mantém 140. Chame Lielso 1201 no bom voo. Lielso 1201. Azul 4206. 4206, controle. Índia Tango Eco. Prossiga, Índia Tango Eco. É, Índia Tango Eco para o S3-10, após arremete para Recife, solicito 050, Índia Tango Eco. Gente, desceu para 050, o Índia tem Tango Eco, gente, na solicitação do TGL. Ok, após o ILS, o Índia Tango Eco vai arremeter e prosseguir para Recife, ok? Prosseguir para Recife. Solicito o nível 050. O Índia Tango Eco, confirma como recebe o controle. Papa Romeu, Índia Tango Eco, controle. Na escuta, prossiga. Confirma como recebe o controle. 5/5. Sente, qual é a última informação do controle? Descer para 5000, ok? Afirmativo, já tinha sido autorizado e está ciente da solicitação do toque arremetida e destino Recife. Ok, Índia Tango Eco ciente. Grato. 1-1-9-3-5-7-8-6, torre, obrigado, Gol 601. Gol 601, protegimento correto, é forte, pronto para o push de acionamento. Reportará, Gol 601. A 230, limite ao localizador, aguardando o vetor final para interceptá-lo. 230, limite ao localizador, aguardando o vetor é comentado. India Tango Eco abandonando 060 para 050. Entendi. Já está iniciando agora o push. Tango informa que no radar aparece 1.700 pés. 2.000 pés autorizado, ajuste 1.013. ...030, Recife, 1251, alternativa 133-25, bom voo. 251, confirma a secundária? 133-25. 133-15, voo 9030. 133-25, 25. 25, muito obrigado. Boa noite. Com Mike Tango para o Lock, esquerda 150, reporte estabilizado ILS X-ray. Esquerda 150, reporte estabilizado. Solo Salvador, boa noite. Oceania 6259, informação, Vitor. 10-13. Para 4000 com. Tango 6259, pronto, pacote? Pronto. CNE 6259 para Guarulhos, nível de voo 360, via UP Zulu 44, decolada 1-0 após curva direita. Saída da Léo, da El após Leda, após Eudes, controle 1-9-35, torre 1-8-6, responde 5-1-6-0. Eu só não copiei após posição Leda, qual a posição autorizada? Após Leda, foi Eudes, Eco, Uniforme, Delta, Eco, Serra. Não, tudo bem, eu não tinha entendido a palavra, ok. Guarulhos 360, Pesulu 44, pista 1-0, decolagem curva direita da El Leda, após voa Eudes, 1-9-35, depois 1-1-8-6, melhor, torre 1-1-8-6 e 5-1-6-0, o transponder. Canem 629, torre 1-1-8-6. 1-1-8-6, é isso aí, obrigado, o 6259. O Jané 6259, reporte pronto para o push de acionamento. Reportarei, 6259. Solo Gol 1567 para o pushback acionamento portão 3. 1567, aguarde para o táxi, para o push. Aguardando para o pushback, 1567. 1897, push, pronto para o táxi, BB 161, 4 horas, Galeão. 3867, aguarde para o táxi. Agora, 3897, aguarde. Sete, confirme pessoas a bordo, autonomia alternativa. 161 a bordo, 4 horas, Galeão. 397, autorizado táxi via Índia, com a de espera da 1-0, que é negar 1-0 no 3, torre 1-8-6. 0-20, Via Índia, ponto Pelotão 0, torre 186, 1013, ajuste até 3897. O Eco Max 5 estabilizado. Complete nota 1186, bom pouso. 186, obrigado. Dois, Salvador, Eco Max 5. Prossiga, Eco Max 5. Estabilizado, LF da NET. A intenção é toque arremetido na 1-0 mesmo? Afirmativo, toque arremete no 1-0. Confirme o procedimento após a decolagem? Ok, só para confirmar o procedimento seria o VOR? Olha, pode ser o VOR da 1-0, né? Ok, continue na final da 1-0, aguardando a liberação para o toque arremetido e após o procedimento VOR da 1-0. O vento é 1-2-0 graus com 9 nós. Está livre o toque arremetido na 1-0, o Eco Mais Tango. O ajuste é padrão. Afirmativo. Está livre o toque arremetido do Eco Mais Tango. Objeto 6720, gate 430, puxa, porte para o táxi. Corrigindo, aqui é o Golo 567, Golo 567, no gate 3, autorizado, puxa, porte para o táxi, Golo 567. Autorizado, pushback, acionamento, portará para o táxi, Golo 567. Salo, boa noite. 273, a gente dá autorização para. Moro 273, pronto para corte. Moro 273, autorizado com fins nível 360. Decola pista no zero, curva à direita. Saída Dael, Leda, Bridge, Apesulu no meia. Controle 119, decimal. 35, Core Transponder 5174. Confirme a aeronave? Eu vi a Pesulu no meio, que é decola da pista no zero, curva direita, saída da El, após da El voa Leda, após Leda Bridge e a Pesulu no meio. Localizado com 5360, decola da no zero, curva direita, da El, Leda Bridge e a Pesulu no meio, com 1960. Correto, nós trouxemos meu táxi. Controle Salvador, TAM 3603, perdeu contato com o Recife, chamando 1935. TAM 3603, acima identificação, autorizado chegada a mar e desce mantém o 50. Chegada a mar e descendo para o 50, 3603. Mike Tango, eu fui arremeter ao Zuno 8, subo para 3 mil pés e chame o controle 1935, o Eco Mike Tango. A terminar 3 mil pés, 1935, aqui. 7 com 109 a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternado com fins. Copiado com fins, 350 no 09, autorizado táxi Índia Alfa, no ponto de espera, torre no 8 decimal, meia dúzia. Que é autorizado Índia Alfa, ponto de espera, 118 decimal, meia dúzia, gol no 567, obrigado. Nada. Proa, tem condições de manter referência de usuagem na proa 050? Afirmativo. Gente, nessa proa sobe para 3 mil pés, aguardando novas instruções do controle. Aguarda. Tem a distância 3897, só um instante para a decolagem. VOR, como é que está? Prossiga. Seria o VOR Yankee da 10? Solicito o Yankee ou o Zulu? Pode ser o Yankee. Afirmativo. Suba para 3 mil, aguarde novas instruções do controle, o Eco Mike Tango, o controle ciente da solicitação do VOR Yankee. Para 3 mil. É, tem livre a decolagem da 10, vento é 120 graus, 109. Decolagem 3. 897. 1013, dando 3603. Índia Tango Eco, 4000. 7, está autorizado alinhar e manter a 10. Autorizado alinhar e manter a 10, gol no 567. Na 3897, decolado aos 21, chame o controle agora, 1935, boa viagem. 1935, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite, tá? 3897, decolou na 3850. Contato radar, só para 340, saída da Elva. Após 2 mil pés, autorizada para de Leda, para o TAN 3897. Afirmativo, TAN da presente, voando Leda, 3897. 3897, apenas para informação de tráfego, tem um tráfego agora na sua posição de 9 horas, está no deslocamento nordeste, atingindo, cruzando 2 mil pés e ascensão a 3 mil pés, sem interferir na sua saída. 7, 3, 2, 9, 7. Salvador, web 6720 para puxa acionamento 904. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, chama táxi 6720. 2603 está livre da ejeção, suba, desça para 3 mil pés, o ajuste 1013. 3.013 livre da restrição, então 3603. Decolado aos 24, chama o controle agora, 19.35. 19.35, gol no 567, boa noite. Boa. Gente, mantendo 3 mil. Controle Salvador, boa noite, gol no 567, passa 1.500 na Arbor. Gol no 567, contato radar, só para 360, saída Arbor. Só para 360, tá bom, gol no 567. Paulo Salvador, é o gol 601 para acionamento posterior push na posição 1-0. Autorizado acionamento, puxa, pode falar para o táxi. Botar a próxima táxi do 1-0-1. P03, 2000 pés, ajuste 1-0, 1-3. 2000 no 0 no 3, então 3603. Índia Tango Eco, Peloda presente, mantendo a da 4000. Índia Tango Eco? Índia Tango Eco na escuta, prossiga. Oi, Peloda presente, ainda mantendo 4000, aguardando para prosseguir na descida. Positivo, aguardando para a descida. Igual no 940, autorizado Guarulhos, nível 360. Decola pista 1-0, curva à direita, saída Arbor. Após Arbor voa Elefa, após voa Sagaz e Upezulu 21. Controle 119.35, código transponder 5402. Autorizado Guarulhos 360, decolada 1-0 com curva à direita, saída Arbor, após Elefa, após Sagaz, na Upezulu 21. Controle 119.35, transponder 5402, ou 1940. Protejamento correto neste paracionamento táxi. Chamará. Para o táxi Web 6720, temos 3 horas e 35, com fins com 175 a bordo. Copiado, 175, 335, com fins, autorizado táxi Índia Alfa, ponto espera torre no 8.62. Índia Alfa, ponto espera 18.6, Web 6720, obrigado, uma boa noite. Boa noite. Solo gol 1273 para posicionamento, portão 8. Portão número 8. Vou abrir a posição toda, só para você treinar. Autorizado, reporte para o táxi. Autorizado, chamará para o táxi, gol 1273. Como é que está o gol? Confirma para o que está mantendo? 310. Gente, no radar aparece 300.